você já me esqueceu. Pra que olhar os meus stories? Porque diz que é minha fã e fica curtindo minhas fotos no Instagram. Sai, Piseirigana. Bora, meu parceiro, é o vaqueiro. Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando. Para de mentir pras suas amigas que você brigou comigo, que você não me quer mais. Me manda no PV coraçãozinho e carinha de chorinho, fotos sensuais. Eu visualizo e não respondo, vejo que não é comer. Mas se quiser eu tiro um print e mostro a todo mundo. Quem é que tá mentindo? Se já me esqueceu, pra que olhar os meus stories? Porque diz que é minha fã e fica curtindo minhas fotos no Instagram. Se já me esqueceu, pra que olhar os meus stories? Porque diz que é minha fã e fica curtindo minhas fotos no Instagram. Santo Portão do Rocha, essa é nossa. Para de mentir pras suas amigas que você brigou comigo, que você não me quer mais. Me manda no PV coraçãozinho e carinha de chorinho, fotos sensuais. Eu visualizo e não respondo, vejo que não é comigo. Mas se quiser eu tiro um print e mostro a todo mundo. Quem é que tá mentindo? Você já me esqueceu? Por que olhar os meus stories? Pra que diz que é minha fã e fica curtindo minhas fotos no Instagram? Você já me esqueceu? Por que olhar os meus stories? Pra que diz que é minha fã e fica curtindo minhas fotos?